rotina, ela são feliz. É claro que os homens são muito mais felizes. Ela foi programada para ser feliz. Os homens têm mais sorte do que eu. De acordar, que é estar pronto para dormir. Abre a porta e vê se o mundo ainda é teu. Cedo vai-nos dar razão, como a vida nos convém. Cedo irá arder nas minhas mãos. Para trás.